Em acabar, ou talvez fique por cá a ver os reais a bazar. São rappers uns anitos e depois estão-se a cagar. Mas que safado rap, isto são só linhas do caminho da vida, passados em rimas e batidas, porque a vida já está farta minha. Não atirem e para a frente, fica para trás sozinha. Queres falar de ilusões que não dá para conversar? Sou eu quem fico por cá a ver amigos a bazar. Eram manos para a vida com histórias para contar. Hoje são conhecidos, só servem para cumprimentar. E até me podes julgar, sou demasiado orgulhoso. Nem para mim sei trabalhar, porque nasci preguiçoso. E hoje pago os meus erros. Agora quem é o coitadinho? Tens estou para ser alguém, é o que ficou pelo caminho. Enfim, não há muito para dizer, ninguém pode pagar os erros que fui eu a cometer. Quando a minha mãe dizia que queria que eu fosse alguém, eu dizia: não te preocupes, sempre me safei bem. Mas tudo se complica quando tu complicas tudo. Quando fazes o tempo em noitados e nem te lembras do estudo, porque não pensas no amanhã e tornas-te num balas. Até tiveste boas notas, mas chumbaste por faltas e tens sorte em repetir. Há quem se possa queixar de não poder prosseguir e ter que ir trabalhar, dar o corpo a manifesto e tentar ser alguém. Desde que fiz 18, que não sei o que é amor de mãe, até posso ser culpado. Fui eu quem estragou tudo. O facto de ser inteligente faz-me sentir tão burro, porque nunca te ajudei, nunca te dei um sorriso. Sempre me deste tudo sem eu fazer nada por isso. E quando começou a faltar, começaste a afastar. Para mim amor era de mérito. Já não me queres amar, ok, estás no teu direito. Mas vou-te lembrar de uma cena. Eu posso ser uma merda, sou teu filho na mesma. Eu sei lá se sou alguém ou se vou conseguir ser. E se não quiser ser ninguém, é mesmo isso que vou ser. Eu sei lá se sou alguém ou se vou conseguir ser. Não me interessa, man, eu já não quero saber. E tu que me adoras, se eu consegui provar que tu queres estar comigo, mas não te queres afastar. Isto até pode funcionar. VS, não complicas, pensas mais com a tua cabeça e menos com as tuas amigas. E yeah, aí, eu sei que sou parvo, mas para uma beca e tenta pensar um bocado. Ok, eu fico chateado e até posso ser tripado, mas fico magoado, é porque te quero do meu lado. Eu nem sei porque falo de ti, já ando há tanto tempo nisto que acho que já desisti. Nem contigo, nem sem ti. Foda-se, e nunca passa daí. Ok, agora diz-me lá se tem algum sentido tratar como namorado, mas no fundo ser amigo e ficares incomodada se me vires passar com outras. Não me adianta sentires, depois não o demonstras. E no fundo, tu sabes que tenho razão. Canta convite recusado, acaba sempre em discussão. Estou a abrir meu coração, a dizer a verdade toda. E se algum dia me arrepender, então aí que se for. Eu já não peço mais nada, não estou para incomodar. Se quiseres vir és bem-vinda, se não fica no teu lugar. Que eu fico no meu canto, já me estou a conformar. Tudo o que vem vai, se começou vai acabar. Resta saber aproveitar, saber com quem contar. Pensar duas vezes para dentro ou para fora se vai deitar. Relax, nos tem sem, eu vivo sem. Mas não falo mal de ninguém, para a seguir está tudo bem. Tens um feitio complicado. Ok, eu admito que para muitos é normal. Para mim torna-se esquecido. Posso até acabar sozinho, afogado em porquês. Mas a mim... só me fode uma vez, talvez um dia dê tudo certo. Estou a sonhar acordar, trago no interior um céu que está sempre nublado. Fico tranquilo no meu canto, a ver se tu vens. Antigamente tinha órgãos, hoje já só toco nuvens. E vou ficar até tu me encontrares com o Bob, com o Jim e também com o Ray Charles. A desfilar na descontra onde futuro não há. Posso até vir a ser alguém, mas hoje eu sei lá, man. Eu sei lá se sou alguém ou se vou conseguir ser. E se não quiser ser ninguém, é mesmo isso que vou ser. Eu sei lá se sou alguém ou se vou conseguir ser. Não me interessa, man, eu já não quero saber. E eu sei lá se sou alguém ou se vou conseguir ser. E se não quiser ser ninguém, é mesmo isso que vou ser. Eu sei lá se sou alguém ou se vou conseguir ser. Não me interessa, man, eu já não quero saber. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Para ti estatica e sol, para nunca mais te ver. Não tenhas pena nem dor da minha maneira de ser. Eu recordo com ternura teu olhar preso ao meu, e em toda a tua frescura houve algo que não foi seu.

Antena Web, Canal 1. Ele disse que me quer, que viver sem mim não pode, que odeia os momentos em que eu não estou junto a ele, que por mim tinha esperado, com quem ele tinha sonhado, é que sua mãe queria para ser sua mulher. Que os meus olhos são estrelas, que o meu sorriso mais belo, que todos os meus atributos são perfeitos para ele. Que se fosse um retratista, que se fosse um bom artista, eu seria a Mona Lisa e até um tango de Gardel. Sim, eu sou tenho eu. Quero que tu saibas que tu não és para mim, que tu não és para mim. Sempre soube, mas eu não quis caso que nem te ocorra aparecer. Aparecer por aqui com os teus enredos e contos baratos. Quero que tu saibas que eu não sou para ti, que eu não sou para ti. Sempre soube, mas eu não fiz caso. Que nem me ocorra estar de novo junto a ti. Estar de novo junto a ti. Meu coração não aguenta mais fracasso. Prometeu-me até a lua que eu sou como nenhuma, que parece uma donzela que se tem de proteger, que os vícios têm deixado ordenado, aumentado, que me promete a vida que assim tu mereces. Sim, eu sou tenho eu. Quero que tu saibas que tu não és para mim, que tu não és para mim. Sempre soube, mas eu não fiz caso, que nem te ocorra aparecer. Aparecer por aqui com os teus enredos e contos baratos. Quero que tu saibas que eu não sou para ti, que eu não sou para ti. Sempre soube, mas eu não fiz caso. Que nem me ocorra estar de novo junto a ti. Estar de novo junto a ti. Meu coração não aguenta mais fracasso. E eu que tanto me dizia que tu não me convinhas, e eras a destruição. E sempre eu tentando deixar-te, o teu dia já chegou. Teu dia já chegou. Quero que tu saibas que tu não és para mim, que tu não és para mim. Sempre soube, mas eu não fiz caso, que nem te ocorra aparecer por aqui. Aparecer por aqui com os teus enredos e contos baratos. Quero que tu saibas que eu não sou para ti, que eu não sou para ti. Sempre soube, mas eu não fiz caso, que nem me ocorra estar de novo junto a ti. Estar de novo junto a ti. Meu coração não aguenta mais fracasso. Quero que tu saibas que tu não és para mim, que tu não és para mim. Sempre soube, mas eu não fiz caso, que nem te ocorra aparecer por aqui. Aparecer por aqui com os teus enredos e contos baratos. Eu fui sempre teu herói, e afinal sou apenas mais um. E escrevi o meu final. Mas o tempo passa e eu não sei dizer onde errei. Já nem sei. E com a dor eu aprendi que amar é mesmo assim. Ter motivos para olhar ao espelho e ver que tudo em mim foi ilusão. Nada mudou. Meu destino eras tu.

famoso.